única coisa que existe aqui sobre o vereador, e já que falou em mim, tenho que lhe dizer pessoalmente, a única coisa que existe assim nas suas intervenções públicas é, de facto, o enlamear, o enxamear, o levantar suspeitas que depois não são concretizadas em entidades independentes que nos auditam. Entidades independentes que reconhecem como o anuário financeiro dos municípios portugueses, como a CCDR, as CIMES, que nos dão apoio, que acreditam em nós, que validam os nossos projetos e as nossas candidaturas. Eu não falei em si, precisamente por causa disso, porque reconheço que nas suas posturas de Câmara, nas reuniões de Câmara, tem sido correto. Sinceramente reconheço, não tenho. Falei apenas do PSD.